estava dando uma guia para 30 recolonar agora. A3CM, Bravo, 9045. Controle, gol, 9045. Sente, sobe 410 na boca, gol, 9045. 8907, bom dia. Salvador 3890, Pucca G, Maracaju. Bom dia. Salvador, muito bom dia, tá 3. 153, não se escuta, Israel. Tô exercendo na Israel. Alguma coisa direta, se precisar? Foda violenta, muito obrigado. Tá 3, vamos pra frente. 1935, bom trabalho, gente. Tchau, bom. Controle Salvador, bom dia. O azul 4201 decolou no perfil da Sael. Três, quatro, zero, Dael, quando possível para importar. Após 2000, Leda, 4201 no grato. Santa Helena. Poxa, não era 63, ou não, 62 ou não, decolado, Del. Controle, rumo normal, pessoal, 3527, eu lembrei. Controle, Salvador, azul, 3527, eu lembrei. Bom dia, obrigado. Ligou 963, cruzando 1200. Meia da um. Go 1-0-0-3.